A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, nós vamos meditar hoje no capítulo 22 de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 22. É um capítulo que continua dentro do contexto da perseguição de Saul para com Davi. Davi foi perseguido por Saul, que já estava afastado da presença do Senhor. O Espírito do Senhor não estava sobre ele. Ele se deixou levar pelo mal. E porque isso aconteceu, foi indo de abismo em abismo. A Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. E esse capítulo vai falar sobre isso: Davi se escondendo em Adulão, em Mispá, Saul mandando matar os sacerdotes, irmãos. Coisa impressionante, perdeu por completo o temor do Senhor. E Davi, no final do capítulo, vai assumir a culpa por essas mortes, embora, na verdade, o grande responsável foi Saul. Então, nós vamos fazer assim: vamos fazer a leitura da devocional enviada pelo irmão Everson e equipe. É uma equipe de abertura, hoje com 6 pessoas. Vamos ler, porque fala a mensagem que ele mandou, fala sobre batalha espiritual. E depois vamos direto ao texto de 1 Samuel, capítulo 22. Tá bem? Então, leiamos esse texto que está em Efésios, capítulo 6, 11, 12, e você pode encontrar o texto no biblia.com, biblia.com, tá bem? Então, esse texto é bíblico e o comentário está lá no biblia.com. Sempre lembre de apontar aqueles textos que não são seus. Diz assim o texto: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, com relação à batalha espiritual, dizem assim, diz assim os autores, o autor: batalha espiritual. Há dois extremos perigosos a respeito da batalha espiritual. A primeira delas é subestimar o inimigo. A segunda, superestimar nosso inimigo. Então, irmãos, irmãs, já nessa abertura, nem subestime de modo algum, porque o maligno conhece o ser humano desde o princípio, desde Adão e Eva, podemos falar assim, que aí fica bem entendido. E acompanha toda a humanidade durante todo esse tempo. Toda a humanidade, e acompanha os servos do Senhor, como nós vamos ver na leitura de hoje. Então, não subestime o inimigo. O segundo problema, eu já apontei algumas vezes, é superestimar nosso inimigo. como se ele tivesse poder equivalente ao Senhor. Não, não vamos superestimar, nem subestimar, achando que ele não pode fazer nada, nem superestimar, achando que ele pode fazer tudo. Nossa luta não é contra pessoas, irmãos. Essa foi uma mudança drástica, radical na visão do Novo Testamento, uma mudança completa com relação ao Antigo Testamento, quando eles ainda colocavam a luta entre Israel e quem não era a favor de Israel. E nós não podemos cair nessa cilada, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o diabo e suas hostes. Tome muito cuidado na sua vida pessoal, família, ministério, na igreja, local de estudo, trabalho. Na hora das eleições no Brasil, para não ficar subestimando a ninguém, nem superestimando, achando que chegou o herói nacional. E por causa disso, famílias têm se dividido, amigos param de ter relacionamento, nem subestimar, nem superestimar. O nosso adversário, diz o texto, não dorme, não tira férias, nem descansa. Está sempre buscando uma brecha em nossa vida para nos atacar. Triunfamos sobre o inimigo quando somos fortalecidos no poder de Deus, quando usamos toda a armadura de Deus e quando vigiamos em nossa oração. Nosso papel não é de termos medo do inimigo, nem fugirmos dele, mas submetermos-nos a Deus, resistindo-o com a espada do Espírito, e ele fugirá de nós. Eles nos mandaram esse texto, nos abençoaram nesse dia, e eu repito que a bênção seja sobre eles, toda a equipe de abertura, também o irmão Isaías, também o pastor Paulo, toda a equipe seja abençoada por esses textos que vão sendo ouvidos por centenas de pessoas. Eles sejam abençoados, nós sejamos abençoados e essa devocional nos edifique a todos. Aleluia, glória a Deus pela leitura da palavra e pela abertura devocional. Vamos observar desde o versículo 1, do momento em que Davi se esconde em Adulão, em Mispá. Diz assim o versículo 1 de 1 Samuel 22. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão, quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. E todos que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Abra parêntese. Irmãos, é por isso que eles são chamados de. Porque eram endividados, descontentes, marginalizados, né? São chamados os valentes de Davi, os valentes, de Adulão. Davi e o exército de Adulão são várias nomenclaturas aí, formado por pessoas totalmente desprovidas, mas Deus utilizou esse grupo para cumprir a sua palavra. cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. Versículo 3. De lá Davi partiu para Mispá, em Moabe. E se ele solicitou ao rei de Moabe: permite que meu pai e minha mãe fiquem aqui até que eu saiba o que Deus fará por mim. E assim ele os deixou sobre os cuidados do rei de Moabe, e lá eles permaneceram enquanto Davi estava refugiado na fortaleza. O profeta Gade, entretanto, recomendou a Davi: não se demore em teu refúgio, parte e entra no território de Judá. Davi saiu e foi esconder-se na floresta de Herete. Muito bem, então esse é o momento onde Davi se esconde. Primeiro momento do capítulo, esconderijo de Davi nesse momento de perseguição de Saul. Agora nós passamos a observar Saul mandando matar os sacerdotes e todos que estavam com ele das famílias. Versículo 6. Saul ouviu que Davi e os homens que o seguiam haviam sido localizados. Saul estava em Gibeá, sentado, empunhando sua lança debaixo da tamargueira, numa coluna, com todos os seus oficiais ao redor. Então Saul exclamou aos servos que o acompanhavam: ouvi, pois, homens de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e vos nomeará comandantes sobre 1.000 e chefes de 100? Ele pergunta, né? Dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras, vinhas, e vai nomear vocês como comandantes de 1.000, de 100? É por essa razão que todos vós têm conspirado contra a minha pessoa? Ora, ninguém me informa quando meu filho faz algum acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vós expressa solidariedade para comigo e me revela que o meu filho persuadiu um dos meus servos a armar ciladas contra mim e a tornar-se meu grande inimigo, como hoje se confirma. Está falando de Jônatas, o filho que fez um pacto de amizade e companheirismo com Davi. Versículo 9. Foi quando Doeg, o Edomeu, que também estava entre os oficiais de Saul, afirmou: observei o filho de Jessé chegar a Nob para falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitude. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele e lhe deu mantimento e também lhe entregou a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitude, e toda a casa de seu pai, isso é, os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles compareceram à presença do rei. E Saul exclamou: ouve, filho de Aitube. E ele respondeu: eis-me aqui, para servi-lo, meu senhor. Então Saul lhe interrogou: por que conspiraste contra mim, o filho de Jessé, e tu? Tu lhe deste pão e uma espada e consultaste sobre a vontade de Deus em benefício dele, a fim de que ele se transformasse num inimigo, se rebelasse contra a minha pessoa e me armasse cilada, como está fazendo nesse dia? Aimeleque respondeu ao rei: meu senhor, quem entre todos os teus oficiais é tão fiel, quem entre todos os teus oficiais é tão fiel como Davi, o genro do rei, comandante da tua guarda e honrado na tua própria casa? Então aqui eles estão, Saul exorta o profeta, o levita, e ele responde que Davi era fiel. Então em tudo isso a gente percebe nesse bloco como o coração de Saul estava endurecido, não enxergava mais nada. Aimeleque defende Davi de forma clara e inequívoca. Saul ainda fica mais furioso e, em represália, manda matar os sacerdotes. Flávio Josefo, em suas narrativas históricas, afirma que morreram ao todo 385 pessoas. Ouçam, irmãos, 385 pessoas, 85 sacerdotes e 300 parentes. Aí Saul estava completamente tomado pelo maligno, porque o maligno é que vem para roubar, matar e destruir, e ele matou e destruiu essas famílias todas, né? Então, 385. Como a própria guarda recusou-se em cometer tal maldade de sair matando 385 pessoas, um indomeu chamado Doeg prestou-se ao sórdido serviço de Carrasco. É impressionante como uma pessoa pode se transformar quando se deixa dominar pela avareza, inveja, arrogância e outras fraquezas humanas. Saul, que poupou os filhos de Belial no início do seu reinado, virou um genocida. Irmãos, então eu reforço aqui a necessidade de nós vigiarmos. Estamos em batalha, numa batalha espiritual. Não é preciso superestimar essa batalha também, olhando, saindo na rua e olhando para o lado direito, olhando para o lado esquerdo, para frente, para trás. Não é isso. Não é ficar desequilibrado. Mas também não é subestimar e dizer, não, não está acontecendo batalha nenhuma, e isso é um exagero. Irmãos, esse é um erro incrível, grandioso, quando os irmãos em Cristo, os cristãos, não percebem que estão envolvidos, envoltos em uma batalha espiritual. E que o maligno não poupará a ninguém que ele puder. Se ele puder, ele mata todo mundo. Rouba, mata e destrói. Então mantenhamos a nossa fidelidade a Deus e a nossa vigilância. Esse é o grande ensinamento. Se Saul, que foi cheio do Espírito do Senhor, profetizou junto com os profetas, pôde chegar a esse estágio, nós também podemos. E para não cair nesse estágio, temos que manter a vigilância, procurar viver segundo a palavra de Deus, procurar santidade em todo o tempo. E quando errarmos, pastor, quando errarmos, e todos nós já erramos, todos nós já pecamos, falo primeiro por mim. Só há uma solução: se arrepender do pecado, confessar o pecado, pedir perdão e demonstrar o fruto do arrependimento, que é a mudança de atitude, a mudança de mente. Se você faz isso rápido, já que nós pecamos, nós erramos. Se você faz isso rápido, rapidamente você volta à comunhão com Deus. Então, o momento de confissão de pecado não é um momento vazio de liturgia, é um momento de limpeza do seu coração. E isso deve acontecer não só no culto, mas na nossa vida permanentemente. Então, eu digo aos irmãos, em nome de Jesus, permaneçam firmes inabaláveis, mantendo a santidade, mantendo a vigilância, mantendo a oração e sabendo que você está lutando contra um inimigo feroz, um inimigo que não descansa. A Bíblia fala que Deus não dormita nem dorme, e é verdade, o guarda de Israel, mas além de Deus, o maligno também, todo o tempo, está estruturado com principados, com potestades, com dominadores desse mundo tenebroso, prontinho para nos fazer cair, tá bem? E o restante do texto agora vai confirmar isso. Acaso foi a primeira vez, versículo 15, que consultei a Deus em favor dele? É certo que não, que o rei atribua, não atribua nenhuma acusação contra mim, teu servo. Tampouco condene alguém da casa de meu pai, pois teu servo não soube de nada, de tudo que estava acontecendo, nenhuma só palavra. Contudo, o rei sentenciou: tu morrerás, Aimeleque, tu e toda a tua família. Imediatamente, o rei ordenou aos homens da sua guarda pessoal: aproximai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porquanto eles também estão cooperando com Davi. Souberam que ele estava fugindo, mas não me comunicaram. Entretanto, os servos do rei se recusavam a levantar as mãos para matar os sacerdotes de Javé. Os guardas, os soldados estavam com temor, mas Saul estava dominado pelo mal. Versículo 18. Então o rei ordenou a Doeg: vira-te, mata agora os sacerdotes. Em seguida, Doeg, o Edomeu, virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o colete de linho, né, o efod. Além disso, Saul mandou matar todos os habitantes de Nob, a cidade reservada aos sacerdotes. Foram dizimados homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e até os bois, jumentos e ovelhas. Olha só a maldade total que aconteceu ali. Bom, os últimos versículos, Davi assume a culpa dessas mortes. Contudo, Abiatar, o filho de Aimeleque, neto de Aitube, sobreviveu, conseguiu fugir para juntar-se a Davi. Abiatar contou a Davi que Saul tinha exterminado todos os sacerdotes de Javé. Davi, consternado, revelou a Abiatar: naquele dia, quando Doeg, o Edomeu, estava ali, ou Indomeu, né? Estava ali, eu sabia que ele não perderia a oportunidade de levar a notícia a Saul. Na verdade, eu sou a causa da morte de todos os da casa de teu pai. Fica, pois, comigo, não temas, porque aquele que procura a minha destruição, de igual modo, busca matar a ti também. Entretanto, estará salvo junto a mim. Então, é um momento de dor para Davi, saber que todos os sacerdotes morreram, mais as suas famílias, e ele sente o peso da culpa. Mas, na verdade, irmãos, não tem nada a ver com Davi, porque essa perseguição começa capítulos atrás que nós lemos, de Saul para com Davi. A inveja, o ciúme, a arrogância, a avareza, as fraquezas humanas fizeram com que Saul se voltasse contra Davi. Ele desobedeceu a palavra, o Espírito do Senhor saiu dele, e Samuel disse que Deus já tinha escolhido um outro. Ele viu a vitória de Davi também, triunfante, as pessoas cantando o nome dele, e ele se deixou levar por essa proposta maligna, assim como no Jardim do Éden, e desobedeceu a Deus. Irmãos, eu quero encerrar essa devocional com o versículo 23. Fiquemos, diz assim, fica pois comigo, né? Não temas, Davi falando. Então agora eu digo, fiquemos todos juntos, fiquemos juntos, não temamos, porque aquele que procura a nossa destruição, Satanás, seus demônios, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, aquele que procura a nossa destruição, de igual modo, ele disse, busca matar a ti, né? Aquele que busca matar a mim, busca matar a ti. E eu quero dizer a você, aquele que busca matar um, quer matar todos, quer fazer com que todos abandonem a fé, apostatem da fé, caminhem para um abismo sem fim, abismo que chama outro abismo. Vamos permanecer em vigilância, em busca de santidade. Santo, santo, santo é o Senhor, mas nós temos que buscar ser imitadores de Deus como filhos amados e ter nele um modelo para as nossas vidas. Por isso eu digo a vocês, fiquemos juntos, não temamos. Aquele que procura a destruição de um, está procurando a destruição de todos. Se nós ficarmos juntos, é mais fácil resistir. Sobretudo se estivermos juntos em comunhão com Deus. Ele vai buscar o maligno, a destruição, de igual modo busca matar a ti também. Ou seja, ele busca matar a mim, ele busca matar a você, ele busca matar todo cristão. Às vezes não é só a morte física, é matar o seu relacionamento com Deus, matar o seu relacionamento consigo mesmo, uma pessoa que anda cabisbaixa, eternamente sentindo culpa. Às vezes ele pode buscar matar um casamento. Quantas vezes? Um relacionamento entre pais e filhos. Ele busca matar o seu ministério. E cuidado para não morder a isca dele, para que o seu ministério não morra. Ah, mas tal pessoa pecou, meu irmão, minha irmã. Isso é com Deus. O juiz é Deus. Então, é claro que você pode fazer uma escolha, uma opção de congregar numa igreja ou em outra, numa denominação ou em outra, mas é fundamental que você entenda que o inimigo quer destruir o seu ministério. Quer destruir o seu testemunho perante a sociedade, quer destruir o seu ânimo para estudar, para trabalhar, para ter lazer, para associar a ideia de prazer com pecado. Ele vai tentar fazer isso para frustrar a sua vida, porque aí você, frustrado, vira uma presa fácil na mão dele. Então, que você permaneça firme na busca da santidade. Firme à luz da palavra do Senhor, seja uma pessoa cristocêntrica, centrado no que Cristo representa em tudo que diz respeito à sua vinda, sua vida, seu ministério, sua volta para os céus e agora a sua segunda vinda. Permaneça cristocêntrico, vai estudar, seja cristológico. O que Cristo tem a me ensinar nesse texto. E que o inimigo que busca a nossa destruição não consiga de modo algum nos ferir, nos matar, e nós permaneçamos a salvo se nós permanecermos juntos uns dos outros, em comunhão com Deus, em comunhão conosco mesmo, em comunhão com o próximo. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre ti e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a motivação, a vigilância proveniente da presença do Espírito do Senhor em nós, seja sobre nós. Seja sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.